dizer que não há mais nada entre nós. Se em ti há de um grande desejo no olhar, porque ficar na pior, sofrendo sem saber o que é melhor pra mim e você. Existe alguém que te ama e quer te fazer feliz. Existe alguém que te ama e quer te ver sorrir. Com esta pessoa ao seu lado, sua vida pode mudar. Fui eu quem se fiz de amiga pra não te ver chorar. Eu sei que sou sua amiga, só queria te consolar. Contou pra mim a sua vida, eu não quis te abandonar. Eu sei que sou sua amiga, só queria te consolar. Contou pra mim a sua vida, eu não quis te abandonar. Não era pra você se apaixonar. Agora que estou ao teu lado, explico-te com paixão. E eu te amei desde sempre, isso eu não nego não. Eu sei que sou sua amiga, só queria te consolar. Conto pra mim a sua vida, e eu não quis te abandonar. Eu sei que sou sua amiga, só queria te consolar. Conto pra mim a sua vida, e eu não quis te abandonar. Mas você não me ouvia. Eu sei que sou sua amiga, só queria te consolar. Contou pra mim a sua vida, e eu não quis te abandonar. Eu sei que sou sua amiga, só queria te consolar. Contou pra mim a sua vida, e eu não quis te abandonar. Eu sei que sou.